E o tema dessa mensagem hoje é exatamente uma nova chance. O fim do ano ele vai chegando e naturalmente a gente faz planos. Você faz planos? Em Provérbios vai dizer, e eu gosto muito da tradução King James, que diz que o ser humano pode fazer planos, está autorizado. Mas em Provérbios sempre vem o mas. A palavra certa vem do Senhor. E a gente pode confiar que a palavra certa do Senhor é a palavra que traz a vontade dele para a minha e para a sua vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um povo bíblico é outra coisa, né? A gente vai falando e eles vão completando, porque se eu esquecer, vocês vão completar. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Você trouxe Bíblia, né? Trouxe, pô, lógico. Abre lá em João 8. A gente vai ler do 1 ao 11. Já tá projetado aí, ou vai projetar. Gustavo está lá me ajudando. E diz assim a palavra. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante dos... Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando uma pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, repita comigo, acusados pela consciência, foram saindo, e um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou, eu também não a condeno. Vá e de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Incline a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez por esse momento. Quero te agradecer porque o Senhor é o Deus das novas chances. O Senhor reescreve as nossas histórias e o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor até aqui tem nos ajudado e pela tua misericórdia estamos de pé. Estamos aqui para receber mais do Senhor. Fica com a gente, isso é muito bem-vindo entre nós, que a tua palavra caia em terreno fértil e que cumpra o efeito ao qual ela está sendo enviado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que texto forte, né, irmãos? Aqui a gente vê, né, os fariseus, e é interessante a gente entender que os fariseus era um dos grupos religiosos políticos mais influentes daquela época, né, do judaísmo, do segundo templo. Eles eram aquele tipo de gente que tomavam conta da lei. Eles faziam aquilo para guardar a lei, né? Hoje, até hoje, os messiânicos, eles usam a Torá, e Jesus, como um bom judeu, ele conhecia a Torá, os cinco livros, né? Os primeiros cinco livros da Bíblia, a lei de Moisés. E quando eles estão ali fazendo esse teste com Jesus, a gente consegue entender que nós também passamos por testes, e passaremos por testes. A nossa mania é achar que Jesus passou e nós não vamos passar. Que Deus não vai nos testar. Existe um texto em Reis, eu não vou lembrar exatamente onde está, mas ele leva um rei ao deserto para saber o que tem no coração daquele rei. E é assim, irmão. Deus, ele revela a verdadeira intenção do coração humano. Guarde isso no seu coração. A gente caminha e a gente vê exatamente o que Deus vai fazendo conforme a gente vai caminhando, e a intenção do nosso coração vai se revelando, não só para Deus, mas para nós também, né? Nós somos seres humanos com a natureza caída, e nós temos os nossos erros, mas por isso, pela misericórdia do Senhor, a gente consegue caminhar, e aqui com Jesus a gente vê esse grupo, e não é só aqui, esse grupo ele perseguia Jesus, porque eles estavam o tempo todo tentando achar alguma coisa para que pudesse condená-lo, porque Jesus vem exatamente para quebrar esse sistema religioso. A religião da época era quem perseguia Jesus, e a ponto de, você vai lembrar do cego Bartimeu, quem lembra? O cego foi curado, e os fariseus, a única coisa que eles se questionam, né, entre si ali é: que dia é hoje? É sábado. Não pode, como é que pode? Irmão, você está entendendo? Um cego voltou a ver, e o que mais implicava na vida dos caras era que dia era. Esse era o tamanho da religiosidade. Mas porque no fundo, a intenção deles não era isso, não era conhecer Jesus, era crucificá-lo. O plano Emmanuel estava em curso, e era necessário que algumas coisas acontecessem. E como eu disse, a gente faz planos, a gente projeta, a gente cria expectativas, isso é normal, isso é saudável, você precisa fazer isso. Eu lembro de uma vez que nós estávamos indo ao monte, né, e Deus liberou algo sobre a minha vida. E eu criei muitos planos, projetos, em cima daquela palavra que Deus tinha me entregado naquele lugar. E eu fui todo empolgado para falar com o pastor Guto, isso vai ficar registrado para ele ver depois. E eu cheguei lá na casa dele e falei: pastor, Deus me entregou isso, e ele estava lavando louça. Eu revelando a vida do pastor. Mas não é problema, que ele fala para todo mundo, muito orgulhoso, que ele levanta 4 da manhã para lavar louça, esse é o nosso pastor Guto. E ele se orgulha disso. E eu falei assim: pastor, Deus me entregou isso. E ele lá lavando louça, ele me ouviu e tal, e eu todo empolgado, e ele lavando louça, ele olhou para mim e falou: então gere. Aí eu: como assim, pastor? Gere. E na hora eu confesso que eu não entendi muito bem. Mas depois, com o tempo, eu comecei a entender que quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, é como se fosse uma gestação. E você precisa gerar ela, você precisa gerar essa palavra. Quem sabe você está aqui hoje e você não se enxerga do jeito que Deus disse que você vai ser. Ontem nós conversávamos na célula, né? E a gente conversando, eu falei o seguinte: no céu, no mundo espiritual, quando Deus fala algo ao seu respeito, não é uma possibilidade, já aconteceu. Só a pastora Márcia, aleluia. Vou repetir, você não entendeu. Quando Deus libera algo sobre a sua vida, no céu já é uma realidade. É isso aí, agora viu, começou a... Por quê? Porque quando Deus determina algo, vai acontecer. A gente tem duas vontades aqui na palavra. É a vontade permissiva de Deus, que é aquela que Ele permite que você escolha, né, o caminho que você vai... traçar, e tem a vontade soberana de Deus, e isso vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. O plano de Deus, por exemplo, Jesus voltar, vai acontecer, queira você não queira, Deus vai enviar Jesus de volta e vai salvar a igreja que se reúne, amém? Isso é a vontade soberana de Deus. E quando a gente fala de planos de Deus na nossa vida, de gerar aquilo que Deus entregou para a nossa vida, eu não sei o que Deus determinou sobre a sua vida, mas, por exemplo, Deus falou que você vai ser pastor. O que você precisa para ser pastor? Você precisa estudar. Você vai ter um salão, não sei, estou falando aí, estou liberando, hein? Um salão de beleza. O que você precisa fazer? Gerar isso. Você precisa estudar, você precisa alcançar o caminho e fazer esse trajeto até você entender aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, porque para Ele é uma realidade. E o que acontece? Quando a gente vê essa história aqui, a gente consegue enxergar algo mais explícito nessa história, que é uma mulher sendo humilhada na frente de todo mundo por conta de um pecado que ela cometeu. E aí a gente começa a se enxergar assim. Como eu disse, eu tenho a minha história, e coisas que eu fiz no meu passado me envergonham. Então, quando Jesus determina algo sobre a minha vida, eu me enxergando, me conhecendo e sabendo quem eu sou, eu tenho dificuldade de, em algum momento, enxergar a realidade na palavra de Deus sobre a minha vida. Eu penso: eu não sou capaz, eu não estou pronto. E talvez você se sinta assim. E tudo bem você se sentir assim. O que eu tenho para te dizer é que Deus é com você. E não importa o que você fez, Deus é com você. Deus é o Deus de recomeço. Deus é o Deus que dá novas chances, que permite com que você sonhe e que você alcance as coisas. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas eu posso te dizer que não importa o que você tenha feito, nada pode te separar do amor de Deus. Talvez você esteja aqui e você precise ouvir isso. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada, nada. Como dizem Romanos, nada pode te separar do amor de Deus. Os nossos desafios é compreender como sair de uma fase ou um estágio de uma vida, da vida e entrar na próxima. A gente tem dificuldade. Quando encerra um ciclo, o que, que eu faço agora? Para onde eu vou? O que, que eu tenho que fazer? Algumas perguntas, elas saltam e a gente precisa organizar isso dentro da nossa cabeça e do nosso coração. Às vezes você fechou um ciclo e não sabe nem como é que você vai começar outro. Isso é normal. O que você precisa fazer? Fechar um ciclo para começar outro. Isso eu posso te dizer porque quando a gente está preso no passado, a gente não consegue desenvolver um futuro. E é por isso que a palavra de Deus diz que a gente, que quando a gente caminha com Jesus, tudo se fez novo. Não se coloca vinho novo em odre velho. Então, se você está aqui, você precisa deixar coisas para o passado e confiar naquilo que Deus tem para você, confie. Confie. Ele é digno de confiança. Ele não brinca com o nosso futuro. Não. Ele tem uma palavra para você. Ele tem um plano. E vai acontecer. E vai acontecer. A gente conversa muito na célula sobre milagres. E normalmente a gente conversa, na conversa a gente fala que Deus, mais do que um milagre, Ele deseja salvar você. Amém? Ele pode curar? Pode. Amém? Ele cura. Mas Ele deseja salvar. O plano é de salvação. O plano tem a ver com nos levar para morar com Ele. É habitar o céu. O plano é esse. E Ele é perfeito. Como a gente leu aqui, Jesus foi testado. E nos testes da vida, a gente é desafiado o tempo todo, não é verdade? A gente vê Jesus sendo testado no Getsêmani, a gente vê Ele sendo testado no deserto. Você é sempre mais vulnerável em período de transição, guarde isso. Perceba se de um ciclo para o outro, você não está prestando atenção em tudo que você deve prestar atenção. Você deve orar e vigiar. Quando você troca a trajetória, é perigoso, é muito perigoso. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar resguardado na palavra. A gente tem ouvido aqui de permanecer. Tem gente que chacoalha e não sabe nem onde se segurar, porque não tem. Quando a vida te espreme, irmão, o que, que sai de você? Sai Big Brother? Sai novela? Ou sai palavra? É hora da gente olhar para nós mesmos e a gente começar a ver do que a gente tem se alimentado, o que Deus tem representado na minha caminhada. E nessa trajetória a gente se faz três perguntas. Se você está com caneta aí, anote. A primeira pergunta: o que preciso fazer agora que eu nunca fiz antes? E é clichê, né? Mas tem gente que planta a mesma coisa e quer colher outra. Planta limão e quer colher laranja. Irmão, faça uma autoanálise. É tempo disso. A gente está chegando no final do ano e normalmente a gente faz lista. Tem gente que fala assim: ah, Léo, nem faço mais lista. Eu estou vivendo. Amém, irmão. Mas que você esteja vivendo em Cristo. A segunda pergunta é: quais serão minhas atitudes para viver uma vida diferente? E vejam que elas se combinam. E a terceira, e a mais importante: quem será Deus para mim nesse novo tempo? Quem será Deus para mim nesse novo tempo? O que Deus tem representado para você, querido? Na hora que o estreito aparece, o que você faz? Tem a ver com a sua busca. A gente fala lá na nossa célula, eu estou falando muito da célula, se você quiser, toda segunda, 7:30, fazer uma propaganda, né, pastora? 7:30, toda segunda, só homens, é uma benção. E eu falo com eles assim, cara, o que, que você faz, quem está aqui sabe, vai ouvir de novo, mas o que, que você faz quando você abre os olhos de manhã, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? E tudo bem, sei lá, escovar o dente, tudo. E a maioria esmagadora faz o quê? Pega o celular. E aí sabe o que você está fazendo? O que a gente chama de devocional do lixo. Pesado, né? E aí você vai ver WhatsApp, Instagram, notícia de jornal, e aí você acha que você tem alguma possibilidade de escutar Deus falando com você, depois que você se encheu de coisa ruim. Deixa eu te dizer outra coisa, Deus, ele está no final do seu dia. Por que que você não experimenta levantar, não pegar o celular e falar assim, Deus, o Senhor é o mais importante da minha vida. Eu sei que o Senhor está no final da minha vida e o Senhor sabe tudo que eu vou passar nesse dia. O Senhor pode me preparar para os desafios que eu vou enfrentar hoje? Você tem coragem de fazer essa oração? Porque Ele vai te responder. O problema é que a gente não leva a sério um devocional. A gente cria o devocional como se fosse um ato religioso e a gente acaba ficando religioso dentro do devocional. E aí a gente começa a criar mecanismos que eles vão se repetindo, e quando você vê, você só está repetindo mesmo. Repete oração, repete palavra. Eu lembro que uma vez eu estava tão no automático que eu fui sair de carro, eu fui orar e eu orei para Deus abençoar o prato de comida que eu ia comer naquele momento. Esse era o nível. Ali eu pude perceber o quanto eu estava distante de algumas coisas importantes da minha vida. E ficar sem Deus, irmão, ficar sem falar com Deus no seu dia, como dizem, né? Tem que ser muito corajoso. Para levar uma vida sem conversar com aquele que é o autor e consumador da sua fé, tem que ser muito corajoso. Comece a participar mais da vida de Deus e Ele vai participar mais da sua vida. Léo, como assim? Em João 5 ele fala, se permanecerdes em mim, eu... Isso aí, vocês estão 10, nota 10 de Bíblia, eu vou falar com o pastor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O problema é que a gente tem dificuldade em permanecer. O problema é que a gente leva uma vida, diz para todo mundo que a gente ama a Deus, que a gente faz, que a gente canta, gasto a minha vida, né? E a gente não está gastando nada. E não é crítica com a música, tá? Eu gosto da música. Mas é sobre isso. É sobre eu me avaliar e ver se realmente eu estou gastando a minha vida para Deus. Se realmente eu estou gastando a minha vida para aquilo que importa, para aquilo que Deus tem feito na minha vida. E uma coisa é certa, na verdade duas, seja lá quais forem as nossas atitudes para alcançar novas coisas, a gente vai precisar e necessitar da graça e da misericórdia. Repita comigo, graça e misericórdia. A história dessa mulher em João é um exemplo poderoso da graça e da misericórdia de Jesus. Quando todos esperavam condenação, Jesus trouxe uma nova perspectiva, a oportunidade de recomeçar. Quantas vezes nos encontramos em situações onde sentimos que não há mais saída e que o erro nos definiu? Esse texto nos mostra que Jesus não apenas perdoa, mas nos convida a abandonar o pecado e viver uma vida nova. Quantos aqui estão dispostos a abandonar o pecado e viver uma vida nova? Amém? Vamos juntos, gente. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil abdicar de algumas coisas, mas vale a pena, irmão. Vale a pena. Tem gente que tem dificuldade em abandonar coisas e pessoas. Eu não sei quem disse, mas essa frase me impactou, que diz mais ou menos assim, me mostre os seus 5 melhores amigos e eu vou dizer qual será o seu futuro. E aí? Seus amigos, eles te levam para perto de Jesus? Você tem sido amigo, como em Marcos, leva o amigo pelo telhado e coloca na presença de Jesus? O que você tem percebido? Seu melhor amigo está aqui? Eu sei como é, irmão. Eu sei como é. Eu gasto tempo também fazendo convites para a célula, orando pela vida dos meus amigos. Eu sei, mas é sobre isso. Deus, ele não salva no atacado, é no individual mesmo. Ele conta comigo e com você para mandar uma mensagem, para orar para uma pessoa. Como eu disse, quando a vida te espreme, o que sai de você? Quando uma pessoa chega perto de você e começa a abrir o coração e você não entende absolutamente nada, o que você faz? Você libera uma palavra, você ora, ou você só fala, ah, vai passar. Irmão, quantas vezes amigos chegaram para mim, começaram a abrir o coração, e eu não sabia, eu não fazia ideia do que eu ia fazer. E eu falava, irmão, vamos orar. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus conhece teu coração. Deus sabe da tua angústia. Deus sabe do que você está precisando agora, nesse momento. Vamos orar. Irmão, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Confie no poder da oração. Confie que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele não perde absolutamente nada do controle. Foi Billy Graham que disse, quando lembrar de onde Deus te tirou, você vai parar de duvidar do lugar que Ele quer te levar. Pare de duvidar, querido. Pare de duvidar. Só confie. Só confie. Não é hora de abandonar, não é hora de retroceder, é hora de permanecer, como a gente tem sido ministrado aqui. Foi Billy Graham que disse também, quando um homem pensa em se afastar de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. É simples assim. As propostas, elas são muitas. As propostas para abandonar são muitas. Para deixar são muitas. Mas quem é você nisso tudo, nesse contexto? Você é a resposta que você tem buscado? Você é a resposta da sua família? Você é a resposta dos seus amigos? Você é a resposta no seu trabalho? Isso aqui a gente costuma dizer que é um ambiente controlado. Um ambiente controlado é o quê? Isso aqui, cheio de crente, falando coisa de crente. Legal, né? Um tanto quanto, como a gente fala, é simples, mas não é fácil. Mas e no teu trabalho? Como é que você é? Você é crente lá no teu trabalho? Pesado, né? Eu já tive dificuldade de ser crente no meu trabalho, eu sei como é. É desafiador. Às vezes a gente ri de piadas que a gente não podia rir. Às vezes a gente faz piadas que não deveria fazer. Às vezes a gente participa de rodas que não deveria participar. Às vezes a gente dá acesso a pessoas que a gente não deveria dar. A gente acha que a gente tem o poder de convencer alguém de alguma coisa. Paulo vai dizer que a gente deve levar uma vida que convença. Mas quem convence do juízo do pecado é o... Pastor, essa turma é muito boa de Bíblia. Pode dar 10 para todo mundo. Porque é isso. E é claro que eu tenho que ser, andar de maneira coerente com aquilo que eu falo para todo mundo, que eu prego. Nós somos as Bíblias que algumas pessoas não vão ter como ler, mas vão olhar para você e vão ver a palavra do Senhor. Somos como cartas vivas. Quem é você quando as coisas apertam? Quem é você quando alguém precisa de socorro? Quem é você quando alguém precisa de uma palavra? O que você tem para entregar? Irmão, a gente vem aqui e a gente se abastece com isso tudo. E depois a guerra é lá fora. Tem um monte de gente querendo ser salva. A alma clamando por socorro. E quem sou eu nesse contexto? É hora de se apresentar. O pastor falou, isso tem me impactado muito, ele tem falado isso. Foi para esse tempo que Deus te levantou, querido. É hora de literalmente se levantar e fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele te deu algo. Ele te deu alguma coisa, irmão. Certa vez eu ouvi que se Deus nos deu tempo para fazer coisas secundárias, certamente Ele nos deu tempo para fazer coisas primárias. O problema é que a gente tem que reorganizar. E outra, a rede social só serve para uma coisa, para te provar que o teu problema não é falta de tempo. O nosso problema. É só você ir lá no seu celular e ver quanto tempo você gasta nisso. E se você não tem rede social, certamente você, assim como eu, gasta o tempo em algumas outras coisas que a gente precisa. A gente precisa estar passando por essa manutenção. Eu não estou falando que a gente deve parar. Não, não, não. A gente tem testemunho na nossa célula que a pessoa viu um post e ela foi para a célula. Eu quero viver isso aí também. Então, continue falando de Jesus. Use, ressignifique. Léo, adoro Instagram. Poste nossa igreja. Poste a palavra. Poste um versículo todo dia. Poste o pastor Guto falando. Poste a pastora Márcia ministrando. A gente tem o pão do dia, poste lá. Eu tenho percebido que nesse tempo que a gente tem compartilhado o pão do dia, algumas pessoas que não reagiam aos meus stories estão começando a reagir. Sabe o que elas estão me dizendo? Léo, continua. Continua, porque isso está fazendo sentido para mim. Irmão, o mundo está clamando por socorro. Clamando. Clamando. E Deus conta conosco. E eu quero compartilhar três coisas que a gente aprende com esse texto. A primeira é: Jesus nos encontra onde estamos. Repita comigo: Jesus nos encontra onde estamos. Isso é maravilhoso. No verso 3 e 4, diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. A humilhação chegou. Só que eles foram levados exatamente para aquele que ressignifica história, aquele que reconstrói, aquele que perdoa. No momento mais humilhante da vida daquela mulher, quem estava lá? No momento mais desafiador dessa mulher, quem estava lá? Para mim e para você hoje, talvez seja um dia desafiador. Talvez tenha sido um tempo desafiador. Talvez tenha sido um mês, um ano desafiador. O que eu tenho para te dizer é que Jesus estava lá. O que eu tenho para te dizer é que Ele está lá. E o que eu tenho para te dizer é que Ele vai continuar lá. Porque isso é uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa, irmão. Ele não mente. Ele é real. Ele faz. Talvez na sua dificuldade, num dia mais difícil, talvez você não consegue nem perceber as saídas. Jesus está lá. Talvez você esteja aqui, e se eu falar assim: lembra da última grande luta que você teve? Talvez você vai ter, quem sabe, puxar na memória. Isso é ótimo, porque você está aqui. Você passou, você suportou, você aguentou. E não foi por você, foi porque Jesus estava lá. Ele estava lá, Ele está lá, Ele está aqui. É por Ele, é para Ele, é por meio dEle. Jesus nos encontra em nossos piores momentos. Não importa quão distante estamos ou o tamanho do erro. Ele nos vê com compaixão e não com julgamento. Ele nos encontra no fundo do poço para nos levantar. E o poço, ele tem uma regra. Quando a gente chega no final, a regra é: pare de cavar. Olhe para cima. Lembra de José? Jogado no poço. E a esperança vinha de cima. Olha para o alto. Eu não sei como é que está a tua visão, eu não sei como é que está o teu foco, mas tem que estar em Jesus. Tem que estar em Jesus, irmão. Ele é a saída. Ele é o nosso norte, é a nossa luz. É por Ele. Daqui a pouco eu vou até cantar. É por Ele, né? Eu entro certo no tom, não entro? Entro. Número 2. Jesus confronta nossos acusadores. Repita comigo: Jesus confronta nossos acusadores. No verso 7 diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Isso aqui é muito interessante, porque eu não sei se tem alguém aqui da área do direito. Alguém do direito aqui? Quando eles chegam com essa questão para Jesus, eles tinham, e a gente viu qual era a finalidade, era testar Jesus. Mas se tivesse alguém do direito lá, ia falar assim: nossa, mas que acusação fraca. Tá, ela foi pega em adultério. Mas cadê o homem? Porque a lei dizia que era para o homem e para a mulher. Ah, ele fugiu. Como que ele fugiu? Por onde? Como foi? Não é assim, doutora? É assim. Existem questionamentos. Só que Jesus, ele vai além. Jesus, um bom judeu, ele conhece a Torá. E ele vai lá em Deuteronômio 16, verso 18, que é Deus dizendo como é que tinha que ser os juízes. E alguém sabe me responder por que Deus usa pessoas imperfeitas? Porque só tem esse tipo de gente para usar. É. Nós somos imperfeitos, irmãos. E aqui, quando eles falam isso, Jesus sabe. Nunca teve um juiz sem pecado. Nunca teve. O que Jesus ele traz para esses homens é que na consciência deles, eles tinham que estar puros e parciais. E alguns estudiosos acreditam que isso tudo foi armado, que alguém foi pago para naquele momento ali, pegarem a mulher e levarem lá para fazer tudo isso que eles estavam tentando fazer. Né? Não está na Bíblia, são estudos. Mas se você vê, como a doutora lá, né, conhece bem, foi uma história, mas Jesus já estava bem à frente, ele conhecia, ele sabia. E o que ele fala? Aquele que não tiver pecado, manda a pedra. Irmão, eu fico pensando na cabeça da mulher, né? Tem gente que fala que estava tão perto que não erraria. Tem gente que fala. Mas eles não tiveram coragem. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E isso revelou que todos eram igualmente pecadores. Todos. Muitas vezes nós somos os nossos próprios acusadores. Muitas vezes a gente ouve a nossa própria voz. Muitas vezes a gente ouve vozes de outras pessoas. Que voz você tem ouvido? Talvez você olhe para a sua história e a sua consciência te convença. E que bom por isso. Porque quando a gente é convencido pela nossa consciência, automaticamente começa um processo e a gente começa a rever as coisas que a gente precisa mudar, que a gente precisa ser transformado. E Jesus deseja transformar. O arrependimento, ele gera a transformação. O pastor Guto citou aqui no domingo o avivamento de País de Gales. E eu lembrei de um trecho, eu li esse livro, eu lembrei de um trecho que me chamou muita atenção. O avivamento, como o pastor bem falou, ele alcança uma geração, ele alcança várias pessoas, uma cultura impactada. E algo interessante aconteceu, porque aqueles homens que foram impactados pelo avivamento de Gales, no campo, eles começaram a ter um problema. Por quê? Os animais pararam de obedecer aos homens, porque os animais eles estavam acostumados a serem xingados e agredidos. E esses homens voltaram para o campo transformados, eles não conseguiam mais falar palavrão e não conseguiam mais bater nos animais, e os animais não sabiam mais como obedecer. É isso que o avivamento faz. Ele muda a realidade. Aquele homem que bebia, que vivia na taverna lá bebendo, destruía a família, esse homem parou de fazer isso. Quando a gente começa a entender o que é um avivamento e que tem a ver com um plano que está em curso e a gente se coloca à disposição e a gente tem a honra de participar, a gente consegue enxergar além do nosso umbigo. Porque a onda agora é a gente ver umas pregações coach. Você pode, você é forte, vai que está contigo, irmão. Não vai não, vai dar ruim. Se você confiar em você, que você é bom, que você pode, maldito é o homem que confia no... E ele ali não está falando de confiar no amigo, até serve às vezes, mas é em você. A nossa capacidade, a gente precisa se encher de Deus para que a gente alcance aquilo que Ele quer a nosso respeito. A gente não pode confiar que nós, com a minha capacidade, posso fazer algo que Deus me mandou fazer. Por quê? As coisas de Deus não cabem na nossa capacidade. Se você consegue fazer algo com a sua mão, é você. É sua força. E ok, existe. Você pode estudar, como a gente falou, você pode trabalhar, você pode conquistar as coisas. Mas as coisas de Deus... A gente depende dele, a gente depende da graça, a gente depende da misericórdia, porque somos pecadores. E como eu disse, só tem esse tipo de gente para Deus usar. E eu me coloco em primeiro lugar. Como eu disse, eu vim para ficar escondido, irmão. Se eu olho para mim hoje, ainda tem voz que diz, cara, o que tu está fazendo aqui? Eu me conheço. E você se conhece. É hora de ter um encontro com você mesmo. É hora de ser sincero com você mesmo. É hora de mudar coisas. É hora de ser transformado pelo poder do Evangelho. É hora de transbordar o Evangelho. É hora, irmão. É hora de se levantar e se colocar como resposta. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. O problema é que a gente fica procurando a resposta nos outros. A gente começa a procurar coisas que talvez não existem, que Deus está falando, é você mesmo. Talvez você esteja aí com uma questão. E eu já vou te dar a dica. Se for para o pastor Guto, ele vai falar que você já é a solução. Né, pastor? Pastor, estou lá na resenha, tem um negócio assim. Vai lá, irmão, então resolve lá, porque certamente Deus falou com você. E a gente precisa se colocar como resposta. Não fica com medo não, tá? Agora vai falar com ele. Desculpa, pastor, acho que eu quebrei teu plano. Vamos avançar aqui. 3, repita comigo. Jesus oferece perdão e um novo começo. Verso 10 e 11 diz assim: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou, eu também não a condeno. Vá e de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Abandone a sua vida de pecado. Como essa palavra nos impacta, irmão? O que eu faço com isso tudo? A gente vive um tempo que a gente não tem falta de palavra, a gente tem falta de atitude. O que eu faço com isso? Eu lembro que eu vinha, né, quando eu queria ficar escondido, eu tinha um caderninho, e todas as pregações, todas, a Alice sabe, tem um caderno até hoje, eu anotava o pastor, a data e tudo que ele falava. Ia fazendo um resumo, né? 3 tópicos, tudo. Sabe o que adiantou esse caderno para mim? Nada. Eu não fiz nada com ele. Eu esquecia. Mas ele está lá. Ainda há esperança para o meu caderno. Eu posso usá-lo. Alguém disse assim, pastor, eu não ouço Deus. Aí o pastor respondeu, leia a Bíblia. Mas eu quero ouvir audivelmente. Leia em voz alta. É sobre isso, cara. A gente está num tempo onde a gente não tem falta de palavra. Deus está tentando falar o tempo todo. Mas você abre a sua Bíblia. Seja sincero, não precisa ser comigo. Não levante a mão, não olhe para o lado. Mas você tem lido a sua Bíblia? É uma pergunta tão clichê, mas tão simples, mas que impacta tanto. Porque talvez você esteja pensando no seu tempo. Tem gente que fala assim, eu preciso de tempo de qualidade. Precisa, amém. Já parou para pensar que Jesus quer um tempo de qualidade com você? Que o teu melhor amigo quer conversar com você? Que ele tem algo para dizer para você? Para dizer para você que ele te ama? E que ele se importa? Que ele só quer conversar um pouco com você? Que ele deseja que você acorde pela manhã e o convide para tomar café? Que você se arrume para trabalhar, saia para trabalhar e chame ele para trabalhar com você? Que no seu trabalho você converse, dialogue com ele? Que ao voltar para casa você fale para ele, Deus, que diz Jesus? Caramba, se o Senhor não estivesse ali, eu não sei como é que eu ia fazer. Tem gente que tatua no braço o que Jesus faria. Tem um amigo na nossa célula que ele tem tatuado. E ele falou que ele sempre que se vê numa situação difícil, ele olha para a tatuagem e lembra, o que Jesus faria? Isso é fantástico, isso me impactou demais. Eu não sei nem se ele faz o que Jesus faria, mas a tatuagem está lá, né, pastor? É isso. O pecado, ele nos traz desânimo. Faz termos uma visão equivocada de nós mesmos. Com isso, não avançamos. Ficamos presos à aprovação dos homens e não enxergamos o perdão de Jesus. Jesus quer nos transformar. Não há como viver uma vida plena sem transformação. A verdadeira graça de Jesus nos perdoa e nos transforma. Ele nos chama para uma vida de mudança, de esperança e de comunhão com Deus. Você está disposto a deixar para trás o que te prende e abraçar um novo, um começo, quem sabe um recomeço? Quem sabe você está aqui hoje e você está pensando nisso tudo e fala, Léo, realmente eu tenho que me reavaliar. Realmente eu tenho que olhar para mim, quem sabe olhar no espelho e falar, cara, quem é você? Quem é você? Falta a gente ser sincero. O ser humano pode fazer muitos planos. Contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Provérbios 19, 21. E eu queria chamar o louvor para estar subindo. Já estou caminhando para o final. O que faremos com o que recebemos? O que eu faço com isso tudo? Qual é a resposta que eu dou ao Senhor? Eu digo para Ele, muito legal, mas eu vou viver minha vida do jeito que eu vivo mesmo, e está tudo certo? Ou eu olho para Ele com um olhar de esperança e digo, Jesus, eu entendi tudo. Eu sei que o Senhor tem um caminho para mim. Eu sei que o Senhor tem uma vida para mim. Eu sei que o Senhor tem algo novo para mim. Eu sei que o Senhor quer me transformar e, através da minha vida, transformar uma realidade. Quem sabe, na sua casa, a realidade não esteja do jeito que você queira. Ore, se apresente, busque na palavra. Não ouça a voz de outras pessoas, não ouça a sua própria voz, que quem sabe te condena. Traídos pela consciência. Tenha uma conversa franca com a sua consciência. Tenha uma conversa franca com aquilo que você anda fazendo. Tenha uma conversa franca com as decisões que você tem tomado. Tenha uma conversa franca com as pessoas que você tem deixado entrar na sua vida. A gente foi chamado para ser sal. A gente foi chamado para ser influenciador e não influenciado. A gente foi chamado para orar e leprosos serem curados. E não para a gente pegar lepra e sair por aí contaminando todo mundo. O que você carrega é algo valioso. O que Deus deixou para você e em você é algo valioso. Jesus é valioso. Jesus é o Deus das novas chances. Ele não ignora o pecado, mas também não nos define por ele. Assim como fez com a mulher adúltera, ele nos convida a sair da condenação para uma vida de liberdade e transformação. Hoje Jesus pergunta: onde estão seus acusadores? E a resposta? Eu também não os condeno. Eu também não os condeno. Vá, e de agora em diante, não peques mais. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Que você fechasse os teus olhos. Eu vou passar para o pastor Guto. Que você medite nessa palavra. Eu também não te condeno. Vá e viva de maneira diferente. Se você precisa de uma nova chance, Jesus está aqui. Ele está pronto para te perdoar, transformar e te dar uma vida renovada. Aceite o convite dele. Aleluia.